necessitado estou. Venha me socorrer, guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Senhor, incline-se ao ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Sou fiel a ti, salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus. Aquele homem em toda a sua grandeza, todo o seu poder como rei daquela nação, clamava angustiado por uma libertação. A tristeza, a depressão invadia sua alma. Isso acontece com você também. Mas o rei Davi, aquele poeta, clamava a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Muito mais poderoso que ele. Um ser superior que domina todas as coisas. O rei Davi desejou libertação para a alma. Você deseja libertação para o seu coração? Deseja então estar livre desta tristeza, desta depressão, seja qual for o seu problema, sua aflição ou o dilema que enfrenta, mesmo que lhe pareça não ter mais solução, você será liberto. Repita comigo em voz bem alta: eu desejo ser livre de toda tristeza e de toda depressão. Mais uma vez, eu desejo ser livre de toda tristeza e de toda depressão. Repita ainda mais uma vez, de outra forma: eu serei livre de toda tristeza e de toda a depressão. Olha, eu não sei o que você está passando. Eu não sei como é sua vida, sua família, eu não sei quais são os seus problemas, mas eu quero que você ouça esta música. Quero que você cante junto. Se desejar, volte a música uma, duas, três vezes, mas cante junto. E deixe sair de dentro de você todo o choro, todo o peso no coração. Cante.